93.7, espero que esteja a aproveitar da melhor forma este fim de semana. Agora estamos sempre bem juntinhos e com a melhor música para o acompanhar, então, nestes dois dias de descanso. Mantenha-se ligado, vem 93.7. 93.7 FM. A maioria das imobiliárias tentam vender o seu imóvel. Nós somos diferentes. A Atlantic Meridian Imobiliária tem um vasto leque de investidores e compradores espalhados pelo mundo inteiro com interesse no mercado imobiliário português. Se você tem apartamentos, casas, quintas ou propriedades diferenciadas para vender, nós poderemos ter o comprador certo para si. Sem exclusivos, sem compromissos. O nosso negócio é fazer negócio. A melhor avaliação, assistência jurídica e total segurança. Atlantic Meridian Imobiliária. Ligue 91-882-6090. 91-882-6090. Atlantic Meridian Imobiliária. Em Lisboa e representante no Rio de Janeiro. Atlantic Meridian Imobiliária. Realizamos sonho. 93.7 FM. Boa tarde, eu espero que esteja a ter um ótimo domingo. Eu sou a Mónica Amaral e vou estar por cá até às 8. Deixe-se ficar com as melhores músicas do seu fim de dia aqui na sua rádio. 93.7 FM. É aqui em 93.7 que encontra as melhores músicas do seu dia. Deixe-se ficar. Fique em casa, mantenha-se em segurança e tenha um excelente fim de semana com a sua rádio. 93.7 FM. Ainda bem que está ligado em 93.7. Eu espero que esteja a aproveitar muito bem este fim de semana. Deixe-se ficar. 93.7 FM. Estamos muito perto das 7 da tarde e ainda bem que está desse lado.